agora nós vamos apresentar mais algumas coisas sobre a progressão. Então, quando chegar lá na terceira série, provavelmente vocês também vão ter esse conteúdo, só que cada vez vai ficando mais complexo, né? Então, gente, regras. Tem um cartãozinho aqui, ó. Cartãozinho de autorização, certo? Então, só pode sair um por vez sem vir o cartão. Escutou, Yankee? Tá escutando? Cartão de autorização, viu? Quando sair, só sai um por vez e tem que estar com o cartão. O pessoal, o coordenador de área, o pessoal da orientação, coordenação pedagógica vai estar lá fora. E se pegar o estudante e ele não tiver com o cartão de autorização de algum professor, já vai para o cartão. Então, peça licença e use o cartão. Outra coisa, celular. Não precisa nem dizer. Vocês já sabem que o celular é proibido. Sei que você está escondido, mas na hora da aula, se pegar, se eu pegar o celular para a orientação, não vou ficar batendo boca, nem discutindo com o aluno. É só pegar e dar para a orientação, aí vocês vão lá resolver mais ou menos. Certo? Outra coisa, você disse que matemática é difícil, que tem dificuldade. Então, por favor, na hora da explicação, não se lembre, porque a turma é uma turma grande. Aqui não estão todos presentes, mas todas as turmas, tanto a A quanto a B, acredito que tem de 24 a 25 estudantes. Então não tem como só uma professora falar e dar conta de que a voz sobressaia a 25 estudantes. Então, na hora da explicação, pelo menos fazer silêncio para poder tentar compreender o conteúdo, certo? Outra coisa, alguns têm. Tem problema, tem vergonha, não sei, é muito difícil, tem vergonha de estar perguntando quando não entende algo. Não precisa, gente. Pode perguntar, se não entendeu, pode perguntar, dizer que não entendeu. Eu não tenho problema em explicar duas, três vezes a mesma coisa, desde que eu veja que o estudante realmente estava prestando atenção. Agora, se eu vejo que o estudante estava conversando, brigando com o colega, e aí eu perguntar, entendeu? Não entendi nada. Aí fica sem entender, que eu não vou modificar de novo. Certo? Agora, se você realmente não entendeu porque você tem dificuldade, você não conseguiu compreender alguma coisa que eu falei, eu vou explicar duas, três, quatro vezes, quantas vezes for necessário. Certo? Não se adaptando aí no dia a dia. Infelizmente, nós vamos ter que começar a escrever o conteúdo porque eu ia passar algo mais precisado de internet e também precisava de energia, como não temos. Vamos iniciar o conteúdo e aí algum colega que vocês souberem que é da turma e que não veio, aí vocês depois repassam, tá? Tem mais um pouquinho. Então, gente, como eu falei para vocês, nessa primeira quinzena a gente vai começar a trabalhar na progressão aritmética. E aqui são as habilidades e o descritor que nós temos que estudar. A habilidade é essa aqui, ó, EN13MAT507, significa que é a habilidade 507 do ensino médio da turma de primeira série. Então, como eu disse para vocês, é como se fosse uma revisão, porque essa habilidade ela é da primeira série, certo? E aí, o que que diz essa habilidade? Que vocês vão ter que aprender a identificar e associar progressões aritméticas, que são as PAs, à função afim de domínios discretos para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas. E aí, através dessa habilidade, eles desenvolvem alguns descritores. O que isso significa? Nesse caso da progressão aritmética, nós vamos trabalhar o descritor 22, que é o quê? Vocês vão aprender a resolver problemas envolvendo tanto PA quanto PG. Por enquanto, nós vamos ver a PA, que é as progressões aritméticas, e depois a gente vai ver as PG. E o objeto de conhecimento é o conteúdo, que são progressões aritméticas, certo? Thank you. Thank you. Por exemplo, aqui, ó. nós tivemos essa sequência. De cara você já sabe qual é a razão. Qual é? A razão aqui é 3. Mas se tivesse que calcular, vocês poderiam pegar, ó, o A2, que é o termo 2, que é 6, menos o primeiro termo, que é 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. Então, vocês encontrariam que a razão é 3. Então, sempre que pedir para calcular a razão de uma PA, vocês vão utilizar dessa forma. É o termo que está na frente menos o anterior, certo? Alguém não entendeu, gente? Essa parte até aí? Alguém? Alguém? E aí, Noel? Entendi? Certeza? Certeza. Thank you. Thank you. Thank you. O nosso R, assim, ó, ele é maior que zero, ou seja, a razão é maior que zero. Nessa sequência aqui, qual seria a razão? Nessa sequência, 5, 9, 13, 17. 4. Se fizesse a continha, 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4 também. Então, a nossa razão aqui é igual a 4. E confere com o que ele diz, que 4 é maior que zero. Quando nós falamos em um PA constante, significa que todos os termos dessa PA são iguais. Então, se são iguais, a razão é zero, porque não muda, é o mesmo número. Aí ele nos deu o exemplo aqui, ó, 6, 6, 6, 6, pode ser 10, 10, 10, independente do número. Se tiver todos repetidos, significa que ela está classificada em constante, porque a razão dela é igual a zero. E aí nós temos a nossa PA decrescente. Se é decrescente, significa o quê, gente? Está indo do maior para o menor. Então, os termos vão estar sempre diminuindo. Nesse caso, a nossa razão é menor que zero. Nessa PA aqui, qual é a razão? Menos 5. Porque se você fizer 3 menos 8, dá o quê? Menos 5. Por quê? Quando você coloca a continha, 3 menos 8. Pelo joguinho de sinal, nós temos um número positivo e um número negativo. E sempre conservamos o sinal do número maior. Então, se o número maior é 8 e está negativo, então o resultado também é negativo. E mais com menos é o quê? Mais com menos, gente? Menos. Quanto é 8 menos 3? 5. Então, menos 5. Então, nesse caso, a nossa razão é igual a menos 5. E se é menos 5, confere o que ele nos disse, que a razão é menor que 0, certo? Aí nós temos a fórmula do termo geral de uma PA. Essa aí vocês estudaram. Qual seria a fórmula? AN igual o A1. O A1 é o que, gente? Eu já falei para vocês agora. Primeiro termo. Temos o N menos 1 e temos o R, que é o que? A razão. O AN aqui, gente, o nosso Nzinho vai ser o que? O número que ele está pedindo para a gente calcular. Nesse caso aqui, desse exemplo, calcule o décimo termo da seguinte PA: 26, 31, 36, 41. E essa PA aqui, ela é finita ou infinita? Infinita. Mas ele está pedindo para nós descobrirmos o décimo termo. Então, ó, vamos lá. Vai ser a A. O valor do N é o quê? É a posição do termo que queremos descobrir. Qual é o que nós queremos descobrir? O décimo. Então vai ser A10. Igual. Qual é o primeiro termo dessa sequência, gente? 26. O 26. Então, no lugar do A1, nós vamos colocar o quê? O número 26. O mais, só repete. Abre parênteses, tá? O N vai ser o quê? Vai ser o 10. Porque está dizendo que N é a posição do termo que queremos descobrir. Então, só repete. 10 menos 1, que já é da fórmula, vezes a razão. Qual é a nossa razão aqui, gente? 5. 5, porque 31 menos 26? 5. E agora, qual é o próximo passo? O que é que nós temos que resolver primeiro? Que está entre parênteses. Então, vai ficar A10 igual... O 26, repete, 10 menos 1, 9, então mais 9 vezes 5. E agora, o que nós resolvemos primeiro, multiplicação ou soma? Multiplicação, sempre multiplicação vem primeiro. Então, A10 vai ser igual a 26 mais, quanto é 9 vezes 5? 45. 45. Quanto é 45 mais 26? 75. Então... O décimo termo dessa sequência numérica é o número 71. Alguém não entendeu? Não. Gente, quem não tiver entendido, pode falar, você falou. Todo mundo entendeu? Certeza absoluta? É meu nome? É meu nome. Se você for contando aqui, ó, e acrescentando. E você vai encontrar esse mesmo número aqui, ó. Depois do 41, aí soma mais 5, aí vamos pro próximo, até chegar no décimo número. O décimo número faz o 71. Essa aqui é uma forma mais rápida do que usar na fórmula, certo? Vou fazer outra vez para você responder agora. É bom. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.